como é que está a ser preparado este jogo? Com o intuito de regressarmos às vitórias. E conhece esta equipa, atribui-lhe fortes características. O que é que está previsto? Está à espera de um jogo difícil ou nem por isso? Os jogos nesta série são todos difíceis. Não há jogos fáceis e nós também encaramos este jogo com seriedade, porque sabemos que não há jogos fáceis e vamos tentar ultrapassar as dificuldades que o adversário nos colocar. É a primeira vez que vão jogar frente ao Mação? Sim, é a primeira vez que vamos jogar contra o Mação. Penso que no histórico de confrontos, Mação nunca jogou com a Associação Esportiva Nigueirense. No entanto, já conhecemos o adversário. O adversário tem seus argumentos e nós vamos tentar vencer esses argumentos e regressar às vitórias. Então, visto que é a primeira vez, é um jogo de importância para o clube? É um jogo importante, como são todos os outros. É um jogo onde nós buscamos a vitória e os três pontos, que é aquilo que nós buscamos em todos os jogos.